dia da semana, um coração vazio se enche de amor. Qualquer dia da semana é primavera, e o coração vazio é um copo que enche de inverno o inferno do eterno furo. De viver, encher nosso copo, um corpo quente com luz, seduz. No coração com varanda, vista pra frente, jardim. Tudo isso cabe no barracão. Lua que fura ilumina zinco quente. Eu e você, nossas roupas comuns iluminadas pela mesma luz de um lampião. Já passou, não passou outro sol. Já passou, não passou outro sol. Qualquer dia da semana, um coração vazio se enche de amor. Qualquer dia da semana é primavera, e o coração vazio é um copo que enche de inverno o inferno do eterno furo. De viver, encher nosso copo, um corpo quente com luz, seduz. No coração com varanda, vista pra frente e jardim. Tudo isso cabe no barracão. Lua que fura e ilumina zinco quente. Eu e você, nossas roupas comuns iluminadas pela mesma luz de um lampião. Já passou, não passou outro sol. Já passou, não passou outro sol. Júlio Barroso.